Controle, meu cordial, contato radar. 3890. 3890, positivo. Meu cordial, contato radar. Bom dia, obrigado, contato radar, tá 3890. Tripe 5316, está 3 milhas para o externo, em aproximação. Chega o trem em redução, torre 1895. 1895. Salvador, TP 5316, 2 milhas para o externo, estabilizado. 5316, aguarde autorização de pouso. Ciente. Tan 3153, falou 33, libera a direita, chame solo 12 no décimo 9. Direita 1293. 153. Preferencialmente 150. Afirmativo, então mantém escuta o coordenado. Tá na escuta, 55 no corpo. 13 no meia, informa o vento 030 graus com 3 nós. O ajuste agora 10 no 3, autorizado pouso pista 10. Leve o pouso 53 no meia. Alô, Salvador, muito bom dia. O TAN 3153, livrando o pista. 180401, autorizado, chama táxi. Salvador, gol no 642, posição 612, pushback acionamento. 3153, reparte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 3153. Fala Salvador, o gol 1642, pushback acionamento, box 6. 1642 está livre, chama táxi. Para o posto de acionamento é o azul 4069 no 08. 4069 azul, está autorizado, chama táxi. Vai acionar na posição e reportar para táxi. 4069. Solo, gol no 642, pushback acionamento, posição 6. Já está livre no 642, chama para o táxi. Vai lá para o táxi, gol no 642. Direto Aracaju. Direto Aracaju, obrigado, tá? 3890. Atenção, bom dia. Positivo. Trip 5514 pronto pra cópia. Trip 5514 autorizado Aracaju no 50 via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída Pucajamo, após direto Aracaju. Controle 119.8, transponder 5506. Goma 977, controle Recife. No 4 autorizado no 50 Aracaju pela Golf 677, decolagem da 10, esquerda, Pucajamo, direto Aracaju. Controle 119.8, transponder 5506. Trip 55 no 4. Trip 55 no 4, chama para puxa acionar. Falar para pushback acionamento, 55 no... Da Juliette, 3153 da TAM. Afirmativo, mantenha a posição, 3153. Previsto portão 09. Salva, bom dia, 353 no meio, livrou. 53 no meio, Alfa reporta antes da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette. Do 642 para o táxi, 88 a bordo, alternando Salvador, 3 horas e 15 de autonomia. Voo no 642, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre, 11895, altímetro 10013. Ok, espia Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 1895, gol 1642. O azul 4069, está agora pronto para o posto de estacionamento 08. Azul 4069 está autorizado. Pode coordenar com a equipe de solo agora, após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, está livre, chão para o táxi. Ok, após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, iniciando. O gol no 607, pushback acionamento 5. No 607-05, 1 minuto para o chefe na aguarde. Guardando. Seguiu, 3153. Autorizado, 3153, botão 09. 09, 3153. Trip 53, eu nomeio, ingresso Juliette, remoto 12. Juliette, remoto 12. Azul 4069, tá na escuta? Na escuta, 4069. Após o Airbus da TAM, logo atrás tem um tráfego da Trip, lembrada da Trip. Após o tráfego da Trip, tá autorizado, puxa a sonar, chama pro táxi. Nós já... estamos no final do push, não tinha nenhuma aeronave aqui. Afirmativo, só para confirmar, o azul foi autorizado após o tráfego. O TAM 3153 mantém a posição, não vai poder ingressar no pátio, mantém a posição. Segurado então, mantendo a posição na Juliette, 3153. Vou coordenar o portão para o senhor, 3153, mantém a escuta. Posso que você pudesse coordenar o portão 6? O tráfego já está puxando o 08, 3153. É, não, nós temos o 06 aqui livre. Deixa eu coordenar aqui pro solo, só um minuto. Tá ok. Solo, porque algum 605 coordenaria o 360 para o Galeão? 605, aguarde cópia, Galeão. Agora portão 62 já foi reposicionado, tá ok? 12 a bordo. Afirmativo, portão 62, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Foi o azul 409, chama o táxi? Solo é o azul 409? Prossiga. Para início de táxi, está com 120, 4h30, alterando o galeão. 2. Azul 4069, tem um tráfego parqueando para o 06, após o tráfego autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 10, 13. 10, 13, ponto de espera 895, visualizado o tráfego da TAM, iniciando Juliette Alfa. Trip 53, 16, da passagem Embraer da Azul, após ingresso remota 12. Da passagem Azul 12. Com o nome 05, já pronto para cópia? Nome 05, está na escuta? Positivo, pronto para cópia. Nome 05, autorizado Galeão, 360, decola pistão 10, direita, da Euleda Bidev. E Bidev, upper November 857, seguro, upper Zulu 16. Controle 119.8, transponder 5475. 360 para o Galeão da Euleda BDF, decola o 10 curva direita, upper November 857, seguro, upper Zulu 16. 198, controle 5475, transponder 16.05. Nome 05, chama Poxa Sanato. Para o 16. Fala, bom dia, papapá, mais um. Mike Juliette Romeu na Bata, 700 pés, sobrevoo Pituaçu, paralelo autorizado, decola no 7, direita, via litoral, controle 119.8, aciona 0115. Zero dois na Bata, acionamento táxi, torre 11895, Romeu. Salvador, gol 8.04. 8.04 para siga. Poderia, por gentileza, confirmar nossa autorização? Ficou um pouco confuso aqui, zero via. Você precisa da cópia toda? É, afirmativo, toda a cópia de saída aí. Afirmativo, gol no 804, autorizado Galeão, 360, decola da pista 10, direita da Euleda Bidev. Bidev intercepta upper November 857, seguro upper do 16. Controle 119.8, transponder 5465. Tá sim, aqui a nossa dúvida é justamente se upper do 16, ela vai pra confins. Após upper do 16, a posição é bridge. Gol no 607, a previsão nossa. No 607 eu tô ciente, se eu puxo, tem um tráfego da Embraer que vai ingressar na Juliette. Após o tráfego, tá autorizado, chama táxi. Após a Embraer que vai ingressar na Juliette, tá autorizado no 607, chama táxi. Salvador, poderia confirmar a nossa próxima posição após o Bidev, por gentileza? A gente vai confirmar aqui, mas acredito que seja upper Zulu 14, tá ok, amigo? Só um minutinho, mas é a rota padrão, tá ok, que já tá sendo paga já tem um tempinho, mas eu já confirmo, tá ok? Ah, tá ok, que tá bem confuso aqui essa zero via. Não, tá ok, a gente vai verificar aqui e passar certinho pro senhor. Tá na escuta? Na escuta, 804. 804, após o upper 16, vai até a posição Groof. Após Groof, upper 14, Toquinho. Gente, aguarde. Autorizado, Estamos sem balizador aqui na remota 12, remota 13. Ah, atualizou agora. 353 no meio, sente o guardanapo equipe de solo. 0, 69 da Azul, quanto espera da 1 0. Azul 4069, muito bom dia, ali mantém pista 1 0. Ali mantém 1 0, casa 69. Log 9874, solo aos 47, direita no 21.9. Direita 219, vale log 9874. Solo Salvador, bom dia, vale log 9874, livrou a pista. Vale log 9874, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, vale log 9874. Azul 4069, livre decolagem, pista 10, vento 030 graus, 29. Livre decolagem da 10, 4069. Omega 42, chame Recife, 12545. Ok, 12545, Centro Recife. Bom dia, bom trabalho a todos aí. Boa. 3517, avança para Pronto, copo. 3517, autorizado Brasília, 380, via perdo 17. Decola 10, direita, gole, transição ofício. Controle 119.8, transponder 5514. 02 a bordo, Romeu? 02 a bordo. Gole ofício 1098, controle 5594, transponder 3597. 3597, não pra puxa, tá? Chama na. Para o táxi do Gol no 607, está com 84 a bordo, 4 horas e 5, alterna Galeão. Confirme se é 84 ou 184. 184. Afirmativo, 184, Gol no 607, táxi direita, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre, 11895, altímetro 0013. Sente, Juliette Alfa, 2895, ponto de espera, boa, 1607. Da Azul, cruzando 1500. Azul 4069, este é o controle Salvador. Está em contato radar após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, 4069. Controle, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, este é o controle Salvador, meu cordial, feliz ano novo, prossiga sempre na escuta, câmbio. Bom dia, capitão, feliz ano novo. É o Mike Juliette Romeu, comandante Gaberoni, decolado da 107, ingressando na linha do litoral, se apresenta sua escuta, Romeu. Positivo. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 119.8, transponder 5516. Fortaleza nível 310, via Brasil 119. Decola da 10, com curva esquerda, saída Momo, transição frote. 7198, o controle 5516, transponder para o total 9911. 9911, chama para posicionar. Chama lá. Torre Salvador, Gol 1607. 160 a bordo, 6 horas e 40, assinando o Bonfim, pronto para o ataque. Só não copia o POB do 1705. 1970. 1970, táxi direita via Índia Alfa, ponto de espera da 90, chama a torre, 11895, altímetro 90, 113, ponto 715. Índia Alfa, ponto de espera, 6895, 1715. Total 9911 para pushback acionamento. Total 9911, pátio 3, autorizado, chama ataque. Autorizado, chamar ataque, 9911. Salvador, Gol 1804, posição 1, do push acionamento. 9715, ali mantém. Ali mantém, Gol 9715. Negativo, já conseguimos aí entender. Obrigado, viu? Foi. Rio 5973, muito bom dia, mas a Copa não é comigo não, é com a, o solo 1219, chame lá por favor, daqui a pouquinho quer comigo, tá ok? Gol 607, decola 54, chame controle 198, bom voo. 198, boa no 607. Rodô, bom dia, Rio 5973, cópia Recife. 3-1-0. Rio 5-9-3 autorizado, Recife 3-1-0, Upper Whisky 58. Decola no 0, esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 1-1-9, decimal 8, transponder 5-5-1-7. Napier Whisky 58, nível 310, Puca, Aracaju, decola da 1-0, 119-8-5-5-17. Rio 5-9-3, chama pra puxa pra lá. 70 graus, 3 nós. Sempre decolagem, boa no 7 nós. Controle o Maquilete Romeu, está através do Parque de Pituaçu. Vai manter sobrevoo aqui na linha do litoral, próximo ao aeroclube. Positivo, Mike Juliette Romeu. No 7 no 5, decola 5 meses, chame controle 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho. Sim, 7-3, tráfego já total, já foi autorizado no parte 3, aguarde o recurso. Total 9-9-1-1, tá na escuta? Na escuta, vamos iniciar o push agora. Estamos aguardando só o trator conectar aqui. Afirmativo. Bom dia, 9795, perfil da Golem. Azul 4069, chame Recife, a frequência 13325. Entendeu, 3325, 4069? Positivo. Obrigado, bom dia, mano, nome. Boa. Solo Salvador, bom dia, Gol 1897, informação Golf, autorização para Confins. 1897, Confins, a planta da cópia. Afirmo. 1897, autorizado Confins 360, decola pistão na zero direita, Dael Leda Bridge, aerovia Perto 16. Controle 119, decimal 8, transponder 5474. Autorizado 360 para Confins, decola da 10, curva direita, da Eulenda Bridge, 119, decimal 8, 5474, transponder, Gol 1897. Confirmando, da Eulenda Bridge, copiou ou chama para o Salvador, 897. A senhora falou 10, direita, pista? Vamos zero, sim. Não, a senhora falou 1-0 da direita, é isso? Não, negativo, negativo. Só existe uma pista 1-0. Pista 1-0, primeira curva à direita. Ah, não, o que a senhora falou foi 1-0 direita, agora entendeu... Curva à direita, obrigado. Gol 1897. Afirmativo, estou confirmando então, vai depois da pista 1-0, aí a primeira curva à direita, da El Leda Bridge. Total 999, pronto, táxi com 3 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, antena Natal. 911, táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, chama a torre, 11895, altímetro 1-0 no 4. Juliette Alfa no ponto 0, 18895, a torre 1-0 no 4, obrigado.